As 99 ficaram no campo, porque no rebanho está faltando alguém. Das 99 tem algo estranho, Deus contou e viu que era pra descer. Só que tá faltando tu, tu, tu. Tá faltando tu, meu irmão, meu irmão. E a ordem do pai, larga as demais, vai correr atrás de quem se perdeu, pois corre perigo. Funciona, não é de hoje que não é fácil nessa Babilônia. É que os lobos andam solta à procura da ovelha. Até uns que assemelha a ovelha lá bad lamba. Aqui vários carnateiras nessas vias lá escuras, que a lua ilumina pouquinho. Tem armadilha oculta só esperando você vir. Tem quem não quer ver você chegar aos 18. Tem mal intencionado doido pra ver o circo pegar fogo. Deus olhou e disse: vou na captura. Vamos atrás dos pedidos, a temporada de busca. Quem tá bem no caminho, que continue em frente. Bora atrás dos pedidos, esquecidos, tão ausentes. Eu só vim pra te dizer: tudo que precisava é só chegar até você. Espero que escute e entenda a moral da história. Deus deixou todo o rebanho só pra te encontrar agora. Agora as 99 ficaram no campo, porque no rebanho está faltando alguém. Das 99 tem algo estranho, Deus contou e viu que era pra descer. Só que tá faltando tu, tu, tu. Tá faltando tu, meu irmão, meu irmão. E a ordem do pai, larga as demais, vai correr atrás de quem se perdeu, pois corre perigo. Aí, meu irmão, tem quem precisa todo dia saber da tua alegria, se tá em dias. Quer ver tua conquista, o melhor pra tua vida. Quer que você seja exemplo vivo pra quem não acredita. E esse alguém é Jesus. Eu sei que por alto tu já ouviu falar, mas só que o louco mesmo é conhecer. Eu sei que alguém já tentou te mostrar, já tentou te explicar, tentou te convencer. E não sou eu que vou te convencer, mas eu preciso te dizer que mesmo não merecendo, ele ama eu e você. Meu irmão, aqui só falta você. As 99 ficaram no campo, porque no rebanho está faltando alguém. Das 99 tem algo estranho, Deus contou e viu que era pra descer. Só que tá faltando tu, tu, tu. Tá faltando tu, meu irmão, meu irmão. E a ordem do pai, larga as demais, vai correr atrás de quem se perdeu, pois corre perigo. As 99 As 99